que um dia ela me ligou e a vida mudou. Certeza que és feliz no domingo. festejar. Hey, tu vais bailar. Hey, vais ser feliz. Domingão é para ti. Ai, é uma festa domingão, é mesmo uma festa aqui na Rádio Arco-Íris, no 96.2. Estamos aqui para mais um programa, o programa do Telefone Toca. Ia dizer Manhã Românticas, mas não, isso é às terça-feira. Estás a enganar o programa. É uma manhã, o Telefone Toca, hoje até às 12h30, hoje na companhia da nossa amiga Kátia. Olá, bom dia a todos, bom dia Lionel, tudo bem? Sempre bem disposto ao domingo de manhã aqui com os nossos ouvintes. Estivemos à escuta do programa do Cantar do Galo com o Sr. Fortes e eu ouvi que ele ia de férias. Então, se ele me está a ouvir, umas boas férias para si, Sr. Fortes. Aproveitem bem o tempo de Portugal e façam boa viagem. Ele está sempre de férias, o malandro. Ah, então, está na reforma, isso é que é bom. Fazê-lo muito bem. E para si que vai de férias também, ótimas férias. E muita atenção com os casos de Covid que andam para aí. Portanto, e cuidado sempre... com a estrada, vá devagar, como diz o Graciano Saga. E vocês podem ligar ao 02-38-43-4800, como disse o Lionel, até ao meio-dia e meio. E estamos aqui para fazer a festa, não é? Vamos tentar. Vamos lá fazer a festa com os quatro manas. É sempre festa aqui na Rádio Arco-Íris, ao domingo de manhã. E você pode ligar então para o 02-38-43-4800. É, isto é mesmo uma sintonia. Estás a ver? A festa média do melhor que é cuidar. Que também sabem brilhar. Dizemos brincadeiras, fazemos ratoeiras até alguém tropeçar. Esta é a nossa missão e sai do coração esta forma de intervir. É puro o que fazemos e a todos nós dizemos. E é só para poder subir. Os quatro manos, quem leva a mal, é sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Estão mais bonitas.

dia do TikTok aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris 96.2. O melhor da música portuguesa é domingo de manhã, das 10 às 12h30. Fique connosco e ligue para fazer a sua dedicatória. E a Cátia fará um prazer imenso de responder ao telefone. Ela continua ao telefone e nós continuamos com a música com João Carmona. Adoro ficar do teu lado, sentir teu perfume. Teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone. Te quero pra sempre ao meu lado, amor, não me deixe. Não penso, não quero jamais te perder. Quando durmo sozinho, sonho com você. O melhor presente do mundo foi ter te encontrado. Se me deito na cama, sinto o teu calor. Me sinto carente sem o teu amor. E bate um vazio como se faltasse um pedaço. Um pedaço do meu coração. Num lençol no travesseiro que adoça minha boca. Toda vez que a gente faz amor e você vai embora. Dói, dói, dói, dói, dói, dói. Teu sussurro em meu ouvido. Um toque de suas mãos. Sem você eu sou metade da metade desse coração. E dói, dói, dói. Dizendo coisas. Adoro ficar ao teu lado, sentir teu perfume. Teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone. Te quero pra sempre ao meu lado, amor, não me deixe. Não penso, não quero jamais te perder. Sozinho sonho com você. O melhor presente do mundo foi ter te encontrado. Se me deito na cama, sinto o teu calor. Me sinto carente sem o teu amor. E bate um vazio como se faltasse um pedaço. Um pedaço do meu coração. Cremona, com o tema Metade da Metade. Olha, não conhecia, até gosto. Já não música. É a primeira vez que ouvimos aqui no telefone toca. Eu gosto. Portanto, é uma música que saiu há dias e que é um português, canta assim meio brasileiro, mas ele é português e já tem várias músicas. Então, João Cremona. Agora, uma música para mim traz grandes lembranças. É um slow, mas por que não? Há poucas músicas assim agora, encontro eu. E esta é extraordinária e é o Flávio Muniz, Amor à Moda Antiga. Achas que posso fazer a dedicatória que te falei nisto? Não? Prontos, vamos fazer depois. Vamos ouvir. Que disse o Nia? Eu nunca fui apenas mais um. Foram poucos minutos e mais os segundos deixaram-me assim. Um beijo inconstante e um toque suave. Entrou num instante, sensação estranha de amor de verdade. 365 dias por ano. 40 minutos, 60 segundos por minuto, 1000 milésimos por segundo, 24 horas por dia. Eu te amo, eu te amo. Cada minuto ou segundo, cada velhos, mais puros, com o passar dos anos, e num doce beijo, no trocar dos lábios, os beijos são mais curtos, mas o amor é mais sábio. 365 dias por ano, 1440 minutos, 60 segundos por minuto, 1000 milésimos por segundo, 24 horas. Antiga, hein? Aqui na voz de quem? Flávio e Muniz. Uma vamos... bela música para engate. Para engate. Agora vamos. Então não era assim que se engatava nos bailes em primeiro? Ah, isso é tu. Eu sou de outra geração, mas a moda antiga era assim, mais nos bonito, anos, tudo certo. Nos anos 70. Agora vamos continuar com uma dedicatória da parte do genro e dos filhos para ele, a senhora. O genro falou aqui na sogra dele, hoje de manhã, ele disse que ia preparar o almoço para não sei quantas pessoas. Para os parabéns, porque da sogra. É exatamente, a senhora Laura de Jesus, de Xangi, está de parabéns hoje, então... É da parte do genro, o senhor Fortes, e dos filhos, a quem desejam um feliz aniversário. Feliz aniversário à Dona Laura de Jesus de Xangi. Vamos ouvir Jorge Ferreira. A fronteira da saudade, hein? Que saudade. Saudade se lembra dos bons tempos que lá vão. Ai, quem não sofre de uma saudade sentida, que arde no peito penetrando o coração. Quem não adora a natureza que a cobre, de uma beleza genuína sem igual, em que ao pisar aquele chão doce e tão nobre, o coração chora a ver um sonho real. Ai, ai, saudade, és razão deste sofrer. Sinto que a minha felicidade ficou na terra, berço que um dia deixei. Ai, se eu voasse como voo o pensamento, a qualquer hora que pensasse voltaria. Toda a saudade se acabava no momento, só a lembrança da aventura ficaria. Ai, ai, saudade, és razão deste sofrer. A fronteira da saudade. Muitos de nós vamos passar a fronteira brevemente, não é? Ui, desculpa, tenho que atender ao telefone. Então força, eu corto eu corto o micro e, vai, e já estamos. Então nós brevemente vamos passar a fronteira. Muitos de nós certamente vão ir de férias. Para você, então, boas férias, que vai de férias. Eu quanto a mim também é o último programa antes das férias. Depois voltaremos novamente, se Deus quiser, para mais música. Agora vamos ficar com as bombocas e o tum-tum-tum. Vamos lá bater aí as mãos e cantar com as bombocas. Medo de te entregar, pois quando se ama o amor é lindo. Vives sorrindo por tanto amar, já que tens vergonha de me seduzir e não tens coragem para me beijar, vou ter de ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, acho que é paixão. seduzir e não tens coragem para me beijar. Vou ter que ser eu ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Este tum, tum, tum aqui de Bombocas. Vamos continuar, a nossa amiga Cátia continua ali no telefone, mas nós também temos dedicatórios e é uma dedicatória do Graciano. Merci beaucoup. E é uma dedicatória do Graciano Saga que vamos ouvir e penso eu, se não me engano, é para a Dona Esperança, mas ela vai nos dizer tudo. Vamos começar a ouvir a música e depois voltaremos. É teu telefone. Alors, c'est Graciano Saga? C'est tout à fait ça, mademoiselle. Alors, é da parte de Mami de Carvalho, para todos os netinhos. Ela disse-me, ela tem. Diz lá o número. Quantos tem a senhora Esperança de netinhos? Uns 20 e tal. Quanto? Ela já me disse, mas... 15. 15 netinhos. E especialmente para o Lorenzo, que está a passar férias em casa da Mami com o pai. Então ela deve estar toda... Está toda contente. E beijinhos para todos, para o filho, então, e o netinho Lorenzo, sem esquecer os netinhos todos, claro. E vamos ouvir Graciano Saga, Nossa Senhora da Boa Viagem. E é de dizer que a Dona Esperança é uma fidel ouvinte de todos, não é só do programa de telefone que toca, nem de manhã românticas, nem de, é de todos Eu os programas. Eu acho que ela ouve todos os programas da Rádio Arco-Íris. E ela diz que a Rádio Arco-Íris é uma companhia... muito boa para ela, é verdade. É uma senhora muito simpática ao telefone. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela todos os domingos, ou quase todos... Não deve faltar um domingo em que ela não ligue para dizer ao menos para dizer bom muito dia. Obrigado aos animadores. E é sempre bom para quem está deste lado é também. É uma ótima pessoa, mesmo muito simpática. Então muitos, muitos beijinhos para beijinhos ela. Beijinhos para a Dona de Carvalho. No meu carro levo a tua imagem. Se Ai, Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, boa viagem mais uma vez para todos os imigrantes e não só, que vão de férias. Para você que se encontra no seu automóvel, muita atenção à estrada, porque há bastante trânsito. Penso eu que está amarelo ou vermelho, não sei o trânsito. Ah, é? Então, vamos continuar com uma dedicatória com o Tony Carreira. E c'est de la part de Madame de Arrojo, pour son chéri, pour sa belle Rosie, ainsi que pour toutes ses copines, pour nous, les membres de la radio Arc-en-Ciel. On la remercie. Elle souhaite à tous un excellent dimanche. On l'embrasse et on va écouter et Tony Carreira. Tony Carreira, oui. Pour elle, est plus qu'une passion. Ah, é? Ela é la fan número um, je pense. Eu, porque ouvi dizer, já tem bilhete já. Para ir aqui no dia 21 de janeiro. Sim. Depois Tony Carreira estará aqui no Zenit de Orleans e depois penso que está na Olímpia em Paris em o Paris, dia seguinte sim. ou antes. É assim uma coisa. E vamos ouvir mais. E se quiser adquirir paixão. Os bilhetes, sim. depois pode ligar. Fazer, como sempre. Pode reservar já aqui na Rádio Arco-Íris. Ainda não os temos, mas vamos tê-los, certamente. E também em todos os sítios onde, habituais onde pode comprar os bilhetes para ir ao Zenit. Portanto, Tony Carreira é mais do que uma paixão, não é? Mais que a primeira paixão. Vamos ouvir. Já não está comigo, está noutros braços. Mas sentir rancor não sinto, se por ela passo. Eu sinto sim, ainda em mim, marcas do que a gente fez. E no meu ser, volto a saber, que além da primeira vez. Pensa o outro, mas eu não fico indiferente quando a encontro. Fico a sonhar e a recordar nós dois num só coração. E no meu ser volto a saber que mais que a primeira paixão. Minha primeira paixão aqui ao vivo no pavilhão do Atlântico, se faz favor, com Tony Carreira. Espero que tenha sido agrado da nossa ouvinte, então. Agora vamos, já estávamos a manear todos, agora é que nos vamos manear, não é? sete ceias com maneio. Agora é que me maneio, agora é que me maneio. Nossa amiga Kátia está ali a dançar. Oh, não é volta verdade. Para a direita, volta para a esquerda, para cima e para baixo. Vamos lá, você também pode dançar aí desse lado. Olha que mentira é pecado. Espero que sejam numerosos aqueles que já estão de férias. Hoje o sol brilha aqui em Orleans, à volta dos 30 de graus, não é? Vai 25, estar bom, 30. Vai estar bom hoje, é um lindo portanto, dia. Portanto, há que tirar les barbecues, os grelhadores, cá para fora, na varanda ou no quintal, sei lá, onde você puder. Onde for possível. E assar o quê? Umas costelas, umas sardinhas, um bocado de cabrito, sei lá, marguês. Qualquer coisa que seja bom. E vamos continuar com Eduardo Costa, vai viver a sua vida. Sempre à escuta da Rádio Arco-Íris. Sempre. E pegue no seu telefone, ligue para mandar uma boa viagem, para desejar uma boa semana de trabalho, uns parabéns, ou simplesmente um bom dia, não é isso? Vamos ouvir então. Eduardo Costa, vai viver a sua vida. Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, discou errado o telefone. Já te falei, não me procure mais. Alô, quem é? Não acredito que é você de novo. Tentando insistir, já é tarde, não é hora de ligar pra mim. Por que é que você não

queria ouvir o Jorge Fernando com valsa, a Valsa dos Amantes. Então ele pode valsar à vontade. Faz tempo que te não vi e ao ver-te penso, estás mudado. Amantes com Jorge Fernando e vamos continuar. Agora com... vamos viajar até o Brasil. Simone Simaria e Sebastián Yatra, No Llores Más. Não lloras mais, minha querida. Eu não lloro. Não lloro. Lloras muito, sim. Não. No Llores Más, vamos ouvir aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris. Vale mais falar português ou francês que espanhol, não é? Essa dor, todos falam de mim, de como fui uma tonta, me perdi por um louco, meu coração está quebrado. Solta por la calle. Chorar por amor, a llorar por amor, mas sim, vamos continuar, foi pedido de um ouvinte, vamos ouvir Fernando Santana. Alors, é da parte do senhor António Lourenço para Manuel Lourenço e esposa, Henrique Lourenço e esposa, para a Fernanda Dias dos Santos, para os locutores da rádio e para todos os ouvintes, claro, a quem desejam um bom domingo e muita saúde, e vamos ouvir então Dois Corações a Palpitar. Ela também palpita. Vamos lá, ouvir. Oh pai, a mãe já não volta mais para a nossa casa. E agora, quem é que me vai ajudar nos dois da escola? E as histórias à noite no meu quarto, quem é que me as vai contar? Pai, tu nunca me vais deixar sozinho. Não tenhas medo que eu vou ficar contigo. Hei de ser teu pai e mãe e grande amigo. Só porque a mãe nos deixou, não fiques triste. O mundo não acabou, o amor existe. Vou fazer o que puder para não sentires a falta dessa mulher que nos abandonou. Se fosse mãe a valer, não te deixava. Mas vamos os dois viver, a vida não acabou. Dois corações a palpitar. Dois corações numa canção que se despedem em oração de alguém que não vai mais voltar. Dois corações a palpitar por alguém que nos quis deixar. Dois corações numa canção que se despedem em oração de alguém que não vai mais voltar. Tens coisas a jantar antes das oito. Eu tenho que me deitar muito soninho. Não te esqueças da mulher daquela história que a mãe me ia para mim muito baixinho. Thank you.

mulher portuguesa, ele tem uma melhor definição que eu, hein? A mulher portuguesa tem um lindo olhar, tem isso tudo. É mais romântico do que tu falas na comida. Nos serviços Bom, continuamos, o telefone não para de tocar e agora vamos ouvir tema de Fernando Pereira, Pele. Bom dia. Tu já não estás, o sonho acordou, o dia calou, o som dos murmúrios que a noite tentou. Viver é tentar o amor navegar. Pelo meu lado esquerdo eu naufrago a direito, resistir é gostar. Refiz os segredos que eu não te entreguei. Despi-me dos medos, o sal enxuguei. Só importa o que eu vivi. Pele é o que ficou de ti. Mel, sempre que penso em nós, tu nunca estarás só. Só importa o que eu vivi. Mel é o que ficou de ti. Mel, sempre que penso em nós, tu nunca estarás só. Prometo lembrar o grande amor. É mais que outro. Só um grande amor. Início do fim. Que pede e volte. Só um grande. Faz os caminhos que a noite trocou. Nós não fomos destino, mas somos calor. Só importa o que eu vivi. Bela é o que ficou de ti. Não, sempre que penso em nós, tu nunca estarás só. Só importa o que eu vivi. Ela é o que ficou de ti. Mel, sempre que penso em nós, tu nunca estarás só. Primeira vez que ouvimos aqui nas platinas este artista, Fernando Ferreira, ele que tem um novo trabalho, tem um álbum novo, Canção de Mantenhas, não é Montanhas, é Mantenhas. Mantenhas, sim. Portanto, é um novo artista, uma voz diferente, por vezes também é bom. Por acaso, descobrir novos temas, exato. Descobri-o ontem e fiz descobrir também aqui aos nossos ouvintes. Eu gosto de fazer descobrir por vezes também novas músicas. Músicas diferentes. E a Kátia agora também escolheu uma música diferente. Ai, eu gosto desta, Eduardo Costa, Só um Grande Amor. Este é um ótimo cantor, ele. Ai, eu adoro. Tem uma voz para ouvir bonita. Música no super carro, bonita. A ler um livro. Vamos ouvir. Pede que volte, Só um Grande Amor. É mais que a vida, é o meu grande amor, pedindo pra te encontrar. O tempo passou, só que nada mudou, o mesmo vazio.

amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é. Minha vida. Dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limites. Ai, o amor sem limites. Espero que o seu também seja um amor sem limites, não é? Roberto Carlos, sim, não ouvi bem o que disseste, mas não faz mal. Não faz mal. Vamos continuar com música depois diferente. Depois do romantismo, agora a música para queimar um bocadinho as calorias, não é? Vamos Quem ouvir precisa. Nem Manus, com um beijo do Funaná. Vamos lá, ei! Vai Belito Campos, a dança do Enrosca Enrosca. Grande sucesso do verão, certamente. Agora continuamos com, então, com quem? Alors, pediram um ouvinte, desculpem, pediu António, onde está António o título? Solis. António Solis com Rocío Dúrcal e o título é Como Tu Morrer. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Estivemos com Capa Negra, a música anterior a ela, Elle a Bogué, como dizem os franceses aqui. Portanto, as imensas desculpas, ela virá noutro programa, certamente. Agora vem o José Malhou e foi-nos pedido também de um ouvinte, mas não sei de quem, porque a Cátia está ali muito entretida ao telefone, mas ela vai nos dizer, talvez depois do fim, não sei se ela quer dizer antes, ela vai dizer, vamos lá de quem é. Alors, là, on va écouter... José Malhoa. J'étais au téléphone avec une auditrice, donc Kerimbo, José Malhoa, oui. Alors, ça a été demandé de la part d'un auditeur, Jérôme, pour sa maman. Et pour moi, il est gentil. Ah, ouais. Et on va écouter, donc il souhaite un bon dimanche à tout le monde. Et on écoute Kerimbo. De José Malhoa. Carimbo, carimbo, carimbo de José Malhoa. Carimbo.

das 14 até às 16, se não me engano, também de, com o Nicolas Est-ce que me souvenir. Vamos. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur. En dentelle ou en blue jean, tout simplement. Qu'elle soit brune, blonde, rousse, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs. Mon cœur leur chante à tout en même temps. A vida, viva a vida, e foi a pedido do Sr. Lourenço para toda a sua família. Um bom domingo a todos, para os animadores da rádio, um bom domingo, e assim como para os ouvintes. Quebrei a taça da amargura, atirei-se os pedaços ao vento, gritei bem alto: viva a vida! O sol que andava meio ao para sempre, sua presença mandou a saudade embora.

música que traz repouso, uma música suave. Linda. Que traz uma certa calma. Linda letra, linda música, adoro. E agora uma música que dá para mexer. Henrique Iglesias, Bajo el mismo techo. Como hablas tu espanhol? Bajo el mismo techo, significa debaixo do mesmo teto. É isso, é mesmo, é bom em espanhol. Hein? Eu gosto, vamos ouvir. Mensajes de texto, cartas sin amor, justificando lo que ha ido de mal en peor y no sé qué hacer. Tengo que entender que te has ido con él, que quizás él te ha dado lo mejor de su ser. Y yo sigo aquí extrañando tus besos. Yo daría lo que fue. Principio y tan cerca al final, es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar. ¿Y qué me has hecho? Es que me siento deshecho, es como si me dieran un tiro en el pecho. Vivía con el enemigo bajo el mismo techo, que si te extraño princesa y le sacaba provecho. Tremendo problema, sigo en este dilema, te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema. Te envío un mensaje y me cambias el tema, la situación siento que ya daría lo que fue. Música quente de verão, música latina, lembra o verão, férias, isto tudo, não é? Exato, e vamos continuar com Lucenzo Bailamos. E é uma das últimas músicas deste programa? Acho que sim. Eu acho que vale mais ir a... os nossos ouvintes também já estão a comer, muito já, deles. Já. Um bom apetite. E já estamos aqui há 2 horas e meia, então bem, já passa rápido, hein? E então desejo-te boas férias para ti, para os nossos ouvintes que vão de férias. Oui, e... parce que toi, tu ne seras pas là dimanche prochain, tu pars en vacances, donc pendant bonnes vacances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas semanas, tantas, aproveita. Tu reviendras quand on aura envie. De toute façon, une fois à la retraite, après on fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est ça. Ça, c'est le bonheur. Et donc, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Alors, on souhaite un bon dimanche à tous. Profitez de cette belle journée ensoleillée. Bon courage à ceux qui reprennent le travail lundi. Bonnes vacances à ceux qui ont déjà la chance d'être en congé. Et bon voyage, bah, comme toi, à ceux qui partent, quel que soit l'endroit, que ce soit au Portugal ou même en France. Faire des pauses dans la route tous les 300, 200, voilà. 300, 400, maximum 400, c'est déjà beaucoup. Profitez, c'est pas toutes les 2 heures normalement, enfin non, je sais ouais. pas. Bref, soyez prudents, profitez de vos proches, de votre famille, de vos amis. Passez d'excellentes vacances. La semaine prochaine, il n'y aura pas le programme. Et ça sera car toi, RDP, tu pars en vacances. Ouais. Et dimanche prochain, Jérôme sera encore en vacances. Il n'y a pas de technicien comme Katia. Voilà, il faut non. qu'elle apprenne. Faudra que j'apprenne un jour. Ouais, c'est vrai. Me débrouiller avec tu viendras sur mes genoux pour ouais, apprendre. C'est ça, t'as raison. Sont moins pesades. Et on se voit donc pas. Enfin, on se retrouve pas dimanche rigole, prochain. Hein. Bah oui, quand même. T'es trop vieux pour moi. Donc pas dimanche prochain. mais l'autre d'après, normalement, Jérôme sera là et moi aussi. Donc, bonnes vacances à tous, bon dimanche et comme je vous le disais, profitez bien de ce bel, de ce beau dimanche ensoleillé. C'est ça aussi, cette émission du Téléphone sonne, la bonne humeur, la bonne disposition. Et puis, nos auditeurs, ils sont extraordinaires, hein, n'est-ce ils pas? Ils ont beaucoup appelé aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de papoter comme d'habitude, avec certains. Voilà. Ils sont toujours au rendez-vous. Toujours. Et ça nous fait plaisir et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'est possible, on est là. On est en là et on leur souhaite à tous un bon dimanche et on les remercie de leur bah de leurs appels et de leur compagnie et de leur écoute. À bientôt Lionel. Ciao, ciao. Bon dimanche et bonnes vacances. Bye bye.